Aleluia. Vamos fazer a nossa confissão, então? Põe a sua atenção mais um instante nele. Feche seus olhos, erga o seu braço um pouco e diga: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos: glória a Deus, aleluia. Olha, quando nós fazemos a confissão, nós temos que buscar ter aquela palavra dentro de nós, né? Porque Deus diz que ele está cheio de gente que só fala da boca para fora. Né? Ele diz: louvores da boca para fora, eu não aceito, eu já estou enjoado. Eu quero um povo que me adore de coração, de espírito e de verdade. Então o Senhor esperou, gente, 4.000 anos para que isso acontecesse quando Jesus veio. Então, nós temos que buscar andar na palavra de Deus. Nós não temos que falar a palavra de Deus da boca para fora. Aquilo tem que ser a estrutura da nossa vida. Porque senão nós não somos abençoados. Tá? Porque coisas que estão na mente, Deus não age lá, Deus age no espírito. Então tem que estar no espírito. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. A gente lê a palavra e nós oramos em línguas. E passamos um tempo com essa palavra todos os dias. Deus está operando na nossa vida, ela está sendo implantada dentro de nós. Então, quando a gente vai fazendo a confissão, eu sei que no começo tudo é difícil. Tudo que a gente vai fazer no começo é difícil, mas nós temos um espírito nascido de novo, né? Esse espírito tem a natureza de Deus para andar com ele. Então, a alma vai ter que se ajustar a isso tudo, porque o espírito está pronto, preparado para andar com Deus. Quem atrapalha é a alma. Então, eu vou confessando a palavra e o Espírito Santo vai até me ajudando a prestar atenção no que eu estou falando. Porque quando eu estou confessando, eu tenho que pensar no que eu estou falando. Assim como quando eu estou adorando a Deus, cantando, eu tenho que pensar no que eu estou cantando. As palavras que eu estou usando. Porque senão aquilo não vai ter efeito. Tá, gente? Então, a diferença de alma e de espírito. Porque a alma, ela não está nem aí. Ela faz, são coisas mecânicas. Agora, o espírito é vida. A palavra está lá. Então, nós temos que pensar no que nós estamos falando e direcionar a nossa alma para a palavra. É isso que diz, é isso que é. Nós temos a autoridade do nosso espírito recriado para fazer isso. Por isso que o Senhor nos deu esse espírito, nascido de novo, com a natureza dele. Então, nós temos que exercer essa autoridade. É isso que diz, é isso que é. Se eu leio algo na Bíblia, eu digo, eu creio que está escrito aqui. O que a palavra está dizendo? É isso é que é e acabou. Então, é nisso que eu vou andar agora. E eu recebo. Porque nós vamos fazendo isso e o Espírito nosso, com a força do Espírito Santo, vai agindo na nossa alma. Vai exercendo autoridade sobre a nossa alma. Nós temos que aprender isso, gente. Porque não tem ninguém que vai exercer autoridade na nossa alma, senão nós. Ou então ela fica velha do jeito que ela era, homem velho, está lá, Efésios 4, versículo 22, por aí. Ele está explicando sobre isso. Que a alma velha, velho homem, a gente já foi, passado, agora ela não pode mais dar ordens para as nossas vidas. Porque a nossa alma pode nos matar. Não é nem o diabo, gente, é a nossa alma que não está renovada, que não está renovada, que não está salva. Não está transformada, ela pode nos matar, ela pode fazer coisas bárbaras. Porque ela, gente, está no pecado. Então ela tem que ser submissa ao Espírito, para o Espírito dar uma reformada nela. Tá? O nosso Espírito vai dar uma reformada na nossa alma, parece até que ela está salva, porque ela está andando alinhada com o Espírito, porque agora quem manda é o Espírito. Por isso que a oração entra aí, gente. Quando a gente for fazer oração, tem que ser de verdade. Tem que ser do coração. Tipo, eu não quero essa situação. Eu não aceito, porque a palavra está dizendo isso. Quando eu fui firme, orar em línguas uma hora que Deus me mandou, o Espírito Santo falou, agora você vai orar uma hora em línguas. Gente, porque eu vinha buscando Deus todo dia, de verdade. Como que eu ouvi? Porque eu estava buscando. Se você buscar Deus de verdade, você vai ouvir metas para a sua vida, direção para a sua vida, coisas que você tem que fazer para arrumar a tua vida. Porque se você não ouvir Deus, ele não tem como agir. É diferente de eu falar uma coisa para você do que o Espírito Santo falar. Você entende? Então, Deus falou, olha, vai orar em línguas uma hora por dia agora. Mas você abre a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14 e vai ler lá, versículo 2. Quando eu oro em línguas, eu falo mistérios de Deus, não falo para homens, vai. E diz assim para o diabo que você é crê no que está escrito. Porque ele não vai deixar e querer que você ore em línguas uma hora. Porque ia ser a mudança da minha vida, como foi, né, gente? E dito e feito, o diabo veio com tudo. E ele diz, quando ele vier, você fala alto, lê isso alto e diz, eu creio que está escrito na Bíblia. Gente, o Espírito Santo me ensinou isso. Então, lá veio o diabo. Que orar? Imagina, orei 10 minutos. Ah, que bobeira. É melhor eu ler Bíblia. Não vou ficar aqui orando em línguas uma hora. Ah, isso aí também não vai resolver nada, né? Já todo aquele conflito na alma, né? Porque ela se entrega para o diabo facinho, se não tem o comando do Espírito. Aí, pronto, eu li alto, abri, deixei a Bíblia aberta no meu colo. Estou lá orando, achando que está tudo bem. De repente, um assalto. Para eu parar muito forte. Aí eu lia bem alto o versículo. E eu dizia, eu creio que está escrito aqui. Eu creio que está acontecendo isso na minha vida. Por isso, diabo, fora. Fora. Gente, foram 3 dias essa luta. Uma hora, porque pareciam que eram 12 horas. E você sabe que não é fácil ficar sentado lá se entregando, né? Mas depois disso, nunca mais ele veio com esse assalto, com essa força. Porque se ele vem, eu nem ligo, porque eu vou fazer mesmo. Entendeu isso? Então, se você não se posicionar no que a Bíblia diz, o diabo te enrola e te leva. Entendeu isso? Então, nós temos que ter este encontro com Deus na oração. Temos que ler a palavra e falar, é isso, eu creio nisso. Não precisa estar sentindo e nem vendo, porque querendo saber, nem sentir, né? Tá certo? É no invisível, nós estamos vendo no invisível a glória de Deus se manifestar em nosso pé. É isso aí, você está vendo o invisível. A palavra de Deus diz, é e acabou, ela já está estabelecida para todo sempre. Então é isso que está acontecendo na minha vida agora. E é assim que nós vamos crescendo espiritualmente, na fé, e vamos exercendo essa autoridade sobre a nossa alma. Seja que área for, que necessidade for, seja que situação for, gente, não importa. É assim que nós temos que nos proceder na oração. Eu creio e acabou. É muito importante nós dizermos, eu creio, porque está escrito. Está escrito. Jesus falou para o diabo, está escrito. Quer dizer que é muito importante eu crer no que está escrito, na palavra. Tá? Então, se você tem alguma luta que você não consegue, é assim que você tem que se estabelecer. Abrir, você vai vencer o diabo, você vai ficar lá até ele se mandar. Até a palavra ser a força para você naquela área. Não é demais isso? Mas lógico, senão não ia conseguir orar em línguas, gente. Nem tinha conhecido o pastor dele ainda. Você acredita nessa, cara? Isso é demais, hein? Foi por isso que eu conheci o pastor dele. Depois dessa que eu já estava orando tanto. Peraí, os espíritos se encontraram? Quem é onde que está orando aí? Quem? Peraí, onde que tem alguém orando assim de verdade? Houve um encontro. Não é demais? É isso aí. Então, se você não fizer, e seja a área que for, você tem que sentar com a palavra de Deus e você vai ler. Bom, Deus me deu esta palavra, mas agora não me vem. Que palavra que eu... Eu não sei, vai lendo Bíblia, amigo. Se você ler bastante a Bíblia, as cartas, você vai encontrar uma palavra para você. Tem uma palavra para você. Porque tem palavra para todas as situações da nossa vida. Até para fazer manteiga. Está escrito que no nosso lar do leite, da, vira manteiga no assolar, né? Do leite vira manteiga. Bate, bate, bate, vai virar manteiga. Até isso a Bíblia ensina, fazer manteiga. Estão acompanhando, né? Demais, gente. Fala mesmo. Então, o negócio é a Bíblia. Põe isso na tua cabeça. Bíblia. Você fala, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus é Bíblia. Não é, queridos? Porque se Jesus fosse essa parede, essa flor, nós íamos agarrar ali, pronto. Não é o caso. Amém? Porque sem essa palavra lá dentro, nós não somos nada. Jesus falou, sem mim, vocês não são nada. Não é verdade? Então, ela tem que estar onde, essa palavra? Dentro de mim. Bíblia tem que estar dentro de mim. Bastante. Eu tenho que me esforçar. Tá? Porque a alma não quer uma luta. Mas depois ela acostuma com a palavra, ela gosta depois. Começa a ter sabor. E ela começa a dar força, ela começa a nos curar, começa a nos dar visão, solução. É dela que vem a solução. Começamos a ouvir Deus. Muito bárbaro. Ouvir Deus, gente. De repente, para de falar isso. Nem se uma pessoa falasse para parar, não ia parar. Mas o Espírito Santo, se você ouvir, para de falar isso. Nossa. Mesmo? Eu tenho que parar agora. Entende? Então, são correções, são alertas, são curas, direção de vida. Tudo que Deus dá para nós. Ensino. Porque se Ele falar, faz assim, pronto, gente, é sucesso. Só que duro é fazer. Não é porque Ele disse, faz que é fácil. Mas nós temos condição, por causa do nosso Espírito recriado. Entende, queridos? Então, é muito importante, quando nós estivermos orando, o que nós estamos falando tem que sair das nossas entranhas. Não palavras vãs. Palavra da Bíblia. Porque Deus diz que é do coração que sai, que está o tesouro, né? Então, de lá sai, a nossa boca fala o que está no nosso tesouro. Então, se eu só estou falando contra a palavra, está ruim no meu tesouro, hein? Ixi, eu estou tirando o quê de lá, gente? Lixo. Coisas que estão me destruindo. Então, por isso que a Bíblia tem que estar dentro de nós. Não é na cabeça, gente. É aqui dentro. Estrutura de vida. Raiz. Alicerce. Modo de viver. É por aí. Amém? Então, vamos buscar fazer assim nas orações, tá? Você pode, se você tem dificuldade em alguma área, procura lá, vai lendo um versículo. Todo mundo conhece um versículo na Bíblia, né? E você vai se posicionando naquela palavra. Por quê? Esse livrinho aqui, ó, da Marilyn. A Marilyn é ótima para ensino, né, gente? Ó, mude a sua vida. Ô, gente, mudar a vida é mudar o coração, meu caro. Tem que mudar o que está lá dentro. E se eu mudar o meu coração, eu mudo meu pensamento. Tem que mudar o pensamento. Mas eu não posso dar freio no meu pensamento. Não é pensamento positivo, que existe isso aí, da nova era. Deus não é pensamento positivo. Ele é a verdade. E a palavra estando em mim, ela começa a dominar os meus pensamentos. Quando pensamentos contra a palavra vêm, existe uma outra fonte, que é o meu espírito, que se levanta com a palavra que está lá e rebate o que não é de Deus. É bárbaro. Então, a nossa vida vai mudar quando a palavra de Deus estiver dentro do nosso coração. Então, você já entendeu como que a palavra vai estar dentro. Você tem que ler. É importante. E se puser o áudio assim, é muito melhor, gente. Porque você usa duas coisas poderosas que nós temos, né? Sentidos poderosos. Os olhos e os ouvidos. Gente, se você juntar esses dois, é um poder. E se juntar o terceiro, que é a boca, meu Deus, é poder liberado. Tá? Então, você vai ouvindo a palavra e vai lendo. Não tenha preguiça de ler Romanos, que vai levar uma hora, tipo. Mas você ficou se alimentando uma hora. E orando em línguas. De repente, aquelas palavras vão começar a fazer assim. Nossa. Pois 1 Coríntios, 2ª. E assim vai Hebreus, Tiago. E vamos todas as cartas. E Evangelhos. Gente, é isso que o crente tem que fazer. Ninguém vai crescer espiritualmente se não tiver Bíblia dentro de si, palavra. Não é porque você sabe um versículo que você está numa boa. Ou que você já leu muito, já estudou muito. Isso tem que ser coisa constante. Que aquilo vai minguando. Se eu não ficar nisso, nessa prática constante, ele vai sumindo de mim. Vai ficando só intelecto. Então precisamos ter cuidado. Então mude a sua vida. Siga os ensinos e conselhos da Marilyn aqui. E esse daqui, ó, do Kenneth, 7 passos para julgar a profecia, baseado na palavra de Deus. O Kenneth vai ensinar sobre profecia, porque tem muita coisa por aí sobre profecia, né, gente? Mas ele, com propriedade, com entendimento no Espírito, ele ensina sobre profecia. Tá, o que é profecia e o que não é? Porque está cheio de gente dando profecia e nem é de Deus. A pessoa precisa estar cheia da palavra de Deus, orar muito em línguas, ter muita comunhão com Deus para ficar profetizando. Porque as pessoas pensam que profetizar é só ficar falando de futuro e falando coisinha da tua vida, que não é nada disso. Porque profecia é exortação, consolo, né, e ensino. Profecia é isso. Paulo fala na Bíblia, ele fala numa das cartas dele sobre isso. Que profecia é isso? Ensino, consolo e exortação. Então, tem gente que pensa que profecia é sorte. Cada uma, pelo amor de Deus. Aqui, o pessoal que está acostumado aqui, aqui na igreja, na nossa igreja, já até esqueceu desse negócio. Mas por aí isso está muito em evidência. Está em alta. Tá. Né? E tem coisas por aí, nossa gente, está cheio de profetas. As próprias pessoas se designam profeta. Eu sou profeta. Começou a falar lá bem na cabeça, aquilo brota, mas não é do Espírito Santo. Então precisa ter muito cuidado. Pessoa só quer ficar ouvindo profecia. Senta lá que o Espírito Santo te dá profecia para a tua vida. Qual? Te ensinando, te consolando e te exortando. Não tem pessoa mais adequada para dar profecia que o Espírito Santo. Então, muitas vezes, a pregação no púlpito é uma profecia. Aqui, por exemplo. Tá, queridos? Então, vamos fugir dessas coisas que estão por aí, que está um pouquinho errado, né? Esquecer um pouquinho dessas... Tem gente que só quer... Ah, o que Deus falou? Não, Deus não falou nada. O que deu? A pessoa quer só ouvir coisa de sorte. Isso é misticismo. Então, a gente tem que sair disso. Então, hoje, nós vamos falar sobre... servir a Deus. Um pouquinho sobre isso, sobre o chamado. E Jesus explica muito bem isso na parábola dos trabalhadores. Então, vamos explicar, né, com a revelação do Espírito Santo, o que realmente isso quer dizer. Mateus, capítulo 20... Vamos ver. Mateus, capítulo 20, nós vamos ler esta parábola que Jesus coloca aqui. E justamente essa parábola ele está ensinando, não é, sobre como Deus vai tratar os seus remidos. Como será essa vida eterna que ele promete para nós. Então, vamos começar no versículo 1 de capítulo 20 de Mateus. Amém? E diz assim, Jesus está explicando sobre o reino, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora undécima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalham apenas uma hora. Contudo, os igualmente a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nossa, que será que Jesus quer falar isso, né? Por que que ele trata as pessoas assim, gente? Então, parece uma injustiça. Tanto que o cara que foi primeiro contratado veio bronquear. Peraí, fiquei lá no calorzão do dia, trabalhei que nem um condenado e você me paga o mesmo? Porque aqui ele está dizendo que ele saiu e contratou, foi ajustar trabalhadores ao preço de um denário por dia. Gente, com certeza esse um denário não devia de ser 50 centavos. Devia de representar alguma coisa para que os trabalhadores aceitassem. Porque 50 centavos, eu ia ficar em casa vendo TV, o que você acha? Eu que não ia, né? Fica lá 12 horas trabalhando, porque aquele são 12 horas. E ia receber 50 centavos, nem pensar. Então, a gente deduz que um denário devia de ser alguma coisa interessante para aceitar. Então, tudo bem. Se você trabalhar 12 horas, você vai ganhar um denário por dia. Mas ele foi saindo e foi encontrando pessoas. Na terceira hora, ele foi também pagar um denário. Depois, na sexta e na nona hora, a mesma coisa. E depois, ele encontrou alguns na décima primeira hora. Só faltava uma hora para completar as 12. E encontrou esse: mas vocês não vão? Ele falou assim: ah, mas ninguém nos contratou até agora. Ninguém chamou, gente. Nós estamos... ah, então pode ir para a minha vinha e eu vou te pagar um denário. Porque o combinado era um denário por dia. Não importa quantas horas. Então, os que pegaram 12 se acharam prejudicados. Mas essa não é a visão de Deus, né, gente? Por isso que nós não podemos racionalizar ou usar a mente natural para entender o que Deus está falando, porque ele está fazendo uma comparação com o reino do céu, como é este reino, como funciona. Mas ele vai deixar tudo muito claro aqui para nós, graças a Deus. Então, nessa 11ª hora, ele contrata esses aqui e fala: não, pode ir, vocês também, e eu vou pagar um denário. Então, quando chegou no fim da tarde, na hora de acertar a conta, acabou já o prazo, tudo, ele diz aqui no 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo a hora undécima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também eles receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas uma hora, contudo, tratou igualmente a nós, que suportamos a fadiga. Ah, isso não está certo. Então, o proprietário, respondendo, disse: amigo, não te faço injustiça. Eu não combinei um denário? Então, pega o que é teu e vai. Mas agora nós precisamos entender o que Jesus está dizendo no versículo 8, que ele chama, que então ele diz aqui, que ao cair da tarde, o senhor da vinha manda o seu administrador para chamar os trabalhadores para acertar as contas. Então, o administrador é Jesus quando ele vier ao som da trombeta. Então, guarde isso no seu coração aí. Quando Deus disser, que nós sabemos que através de Jesus, que nem ele sabe essa hora qual é, porque ele mesmo disse que só o Pai sabe e que ele é que vai falar para o filho, agora vai. Então, é na hora exata que Jesus vai saber. Então, esta hora de acerto de contas, ele está falando do reino, não é isso que nós vimos lá no começo? Como que vai ser isso? Então, essas pessoas que foram contratadas para a vinha, é para servirem ao Senhor. Então, nós vimos aqui que várias pessoas foram contratadas, dependendo da hora, não importa, mas ele chamou. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente nasceu de novo, Deus nos vê como servos. É para todo mundo servir a Deus. É isso que ele quer. Que aqueles que nasceram de novo, sirvam-no dentro do que ele chamar para servir. 1 hora, 12 horas, 3 horas, não interessa. É o que ele chamar para servir. Legal isso. Então, cada um tem que saber o que, que Deus, qual é o propósito dele para a sua vida. Ele me chamou para fazer o quê? Ah, não sei, não vem com essa conversinha aqui, não sabe? Porque se você ficar lendo Bíblia, ficar orando em línguas, sentado lá todo santo dia, você vai saber. Porque ele vai ajustar você. Mas ele, isso se você quiser. Porque se você começar a ter no seu coração a palavra de Deus realmente no seu coração, ouvindo, você vai querer fazer o que ele está te propondo. Desejo de servi-lo. As pessoas que não têm desejo de servir a Deus é porque não se entregam a ele. Não se entregam nada, só querem dele assim, coisas materiais. Mas aqui ele está falando de um ajuste de vida. Ele não está falando de coisas materiais, porque nós somos muito pequenos espiritualmente. A gente só fica olhando nas coisas temporárias, rápidas, que vão acabar. A gente não presta atenção no que é eterno. E sendo que o temporário, gente, é curto demais. Agora, o que é espiritual é para os milhões da eternidade, bilhões, sem fim. Então, nós temos que ficar atentos a isso, porque quando ele diz no versículo 2, e tendo ajustado os trabalhadores a 1 denário, mandou-os para a vinha. Aqui no caso, a vinha representa quando o Pai manda Jesus para o mundo. É a mesma coisa. Jesus veio para a vinha do Pai. Jesus veio para trabalhar na vinha do Pai. Não foi o que ele fez? Ele disse, eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Eu faço aquilo que meu Pai manda eu fazer. Então, ele está trabalhando na vinha do Pai. Agora, nós aceitamos Jesus. Ele fez tudo, preparou tudo, arrumou tudo. Nós aceitamos Jesus, fomos salvos, nascemos de novo. Agora, ele nos chama para servirmos a ele na vinha. Aqui no mundo, para as pessoas. Jesus serviu quem? As pessoas. A vinha é essa, estão acompanhando? Servir a Deus como? Para as pessoas, naquilo que ele mandar você fazer. Nunca chega a hora que Deus manda você fazer nada. Não é possível, gente. Não é possível. Não demorou tanto assim para Deus me chamar. Você acredita nisso? Eu nasci de novo, é isso, eu nasci de novo, minha filha tinha acabado de nascer. Gente, um aninho e pouco, Deus já me chamou, pode ir lá. Porque era muito desejo do meu coração. Deus não vai mudando o coração de quem não quer, meu amigo. Ele não vai mudar o seu coração se você não quer. Se você não tem interesse nele, ele não faz nada. Mas ele pode até te dar uma casa, um carro, um bom emprego, curar uma enfermidade para você não morrer. Ele pode proteger de algum mal aí. Ele faz isso porque ele é bom. A misericórdia é eterna. Ele faz. Mas o primeiro propósito dele é que você venha servi-lo. O que ele quer que você faça. Então, você tem que ter confiança nele para você servi-lo. Porque quem não confia no Pai não pode servi-lo. Porque ele vai exigir a sua vida. Igual a de Jesus. A mesma coisa. Vocês estão acompanhando? Então, você não vai entregar a sua vida para aquele que você não confia, certo? Você entrega a sua vida para aquele que você confia. Mas eu garanto que quem não está confiando em Deus, está confiando no que é material. Então, está no Deus falso. Vixe, nós vamos continuar e vamos ver isso. Então, Quando ele diz no versículo 13, mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, isso é Jesus, né? Não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Por que você está reclamando? Eu combinei com você um denário. Está aqui. Por que você está achando que você está sendo injustiçado? Então vamos ver Apocalipse 2, versículo 10. Mas deixa marcado aí que a gente vai voltar, hein? Não foge desse pedaço. Apocalipse 2, versículo 10. Atenção. O que, que é esse, essa justiça? O que, que é esse denário? O que, que é esse acerto de contas? O que, que é isso, afinal? Versículo 2, de Apocalipse. Capítulo 2, versículo 10 de Apocalipse. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, este denário representa a coroa da vida. Vamos ver mais sobre, em outras passagens, sobre a coroa da vida, como que é isso. Então, vamos ver Tiago, capítulo 1, versículo 12. Veja aí, um pouquinho para trás. Capítulo 1, versículo 12 de Tiago. Veja lá. Versículo 12. Achou, Tiago 1? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá... Nós já lemos isso? Então, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Gente, essa vida eterna tem uma coroa e a Bíblia está nos falando disso. Por isso que nós temos que ter esta comunhão com Deus para nós sabermos o que, que nos aguarda, e é isso que o diabo não quer. Então, ele diz que com perseverança nós suportamos, né, as tentações, porque provação é uma tentação. Tentação do que, gente? De largar, de parar, de desistir, não vou fazer mais, ah, isso é bobagem, tudo isso que acontece. Não dá, e é isso, e é aquilo. Essa tentação que vem, essa tentação carnal, é justamente para tentar roubar a coroa da vida. O denário. A coroa da vida é o denário, ele vai nos pagar. Ele nos chamou, ele nos salvou e ele nos deu o trabalho na sua vinha, que é o seu reino. E ele vai nos pagar. Não importa o que você está fazendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele vai te pagar com a coroa da vida. Isso é demais. Então, é bom você querer saber com ele o que, que é para você saber. Porque o pagamento vai ser esse. Não importa o que seja. Porque pode ser das 12 horas, mas pode ser de uma hora. Não importa o serviço. Porque as pessoas pensam que quanto mais elas estão em evidência, mais vai ser a coroa da... Não, não, não, não. Não, porque o que trabalhou uma hora recebeu igual aos que ficaram lá debaixo do sol suando. Os que fizeram muito. Vai ser a mesma coisa. Então, isso é para nós ficarmos animados. Tá? Então, não é para desistir quando a coisa está difícil. Muitos começam com toda a euforia. Oram muito em línguas, adoram muito, querem já servir, passa na frente do outro, esbarra, porque é aquele que vai ser, eu que vou fazer. Alarará. Quando vem as tentações, cadê essa gente? Já sumiu de velho, já desistiu, já acabou, largou mão, porque não creu no que Jesus está falando, não está esperando a coroa da vida. Estava esperando algo material aqui, de evidência, que o... para se aparecer diante das pessoas. O que nós fazemos é para Deus, né? Para as pessoas ficarem a nos aplaudindo. É só questão de obediência. Amém? Porque nós estamos servindo a Deus nas pessoas, fazendo coisas para as pessoas. Então, o retorno não é das pessoas, é dele. Certo? Então, 2 Timóteo, capítulo 4, mais para trás um pouquinho. 2 Timóteo, capítulo 4, vamos achando aí. Então, se nós sabemos que tem algo glorioso nos esperando, nós vamos ficar firmes, não é? Isso, 2 Timóteo, capítulo 4. Vejam só, versículo 7. Porque Paulo soube que já chegou a hora dele. Então, ele diz no versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quer dizer, olha, eu não desisti, eu suportei tudo. Vocês lembram daquela lista, né, lá em Coríntios, que fala que ele foi açoitado, gente, naufrágio, varas, pedras, fome, tudo. Todas as dificuldades para servir o Evangelho. Ele aguentou tudo, ele não desistiu. Mas ele sabe que chegou a hora, ele fala, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, quer dizer, eu suportei tudo. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então, é para nós todos que estamos perseverando. Quem está buscando Deus, quem quer realmente entrar na vinha e servi-lo, vai receber essa coroa. Não importa o que seja, qual é o trabalho. É demais, né? É isso aí. Por isso que o que nós fazemos no reino de Deus, não importa se é pouco, mas tem que fazer de todo o coração, de toda a entrega, porque o Senhor nos aguarda, né, com a coroa da vida, da justiça, como ele diz aqui, mas a coroa da vida eterna. Tá? Então, é isso que o Senhor promete para nós. Não importa os sofrimentos, mas é isso que nos aguarda. Não tem nada que desistir, tem que ficar firme. Está difícil? Uai, nós vamos continuar, porque nós vamos ver essa glória de Deus. A glória de Deus não é para este momento, porque a nossa vida aqui na Terra é curta. Por isso que o nosso Deus tem que ser o verdadeiro, tem que ser Jesus, o autor da vida, o Salvador. Não pode ser outra coisa, porque é para lá que nós vamos, com segurança. Então, vamos ver 1 Coríntios 9 agora. 1 Coríntios 9, vamos ver o que, que o apóstolo Paulo fala aqui para nós, né? No versículo 24. Então, ele diz, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, a coroa da vida eterna. É isso que é coroa incorruptível. É a mesma coisa, amém? Nós estamos buscando a coroa da vida eterna. Gente, nós temos que lembrar e pensar nesta eternidade. Pensa nisso, não se esqueça. Continuando, aí ele diz assim, assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele diz que o que ele faz não é sem meta. Nós temos que ter uma meta em Deus do que nós estamos fazendo. Tá? Então, nós sabemos o que nós estamos fazendo, as lutas e tudo mais, porque nós não estamos dando golpes no ar, quer dizer, fazendo coisas que não dá futuro, de vida eterna. O que nós estamos fazendo é para a eternidade. Aí no 27, mais esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Quer dizer, de acordo com o que nós vimos lá em Mateus 20, eu me sujeito ao dono da casa, que é Jesus. Nós temos que nos sujeitar a Jesus Cristo. É isso que ele quer dizer. Afinal, foi ele que nos salvou. Então, Jesus nos salvou para nós andarmos aqui na vida terrena do jeito que a gente quer? Presos às coisas terrenas? Em hipótese alguma. Esse é o maior engano de Satanás e das doutrinas erradas, para afastar os corações e as almas do grande propósito do Senhor, que é servir a Ele no reino. Entende isso? Por falta de ensinos, está todo mundo aí fazendo barbaridades, pensando que está no reino e não está. Então, vejamos, vamos voltar para Mateus 20 agora, vamos lá. Aí vamos ler agora, então, o versículo 16. Agora. Assim, os últimos serão primeiros. Então, quem está buscando verdadeiramente a coroa da vida eterna. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos, porque são chamados muitos, mas poucos escolhidos. Então, veja, agora no capítulo 19, o versículo 30. Volta aí, página anterior. Porque muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Gente, é a mesma coisa. Ele está falando a mesma coisa. Mas, aonde é que ele começa esse assunto? Porque se esse versículo 30 é a mesma coisa do versículo 16 de capítulo 20, aonde é que ele está começando essa história? Ele está começando no versículo 16, do capítulo 19. Então, veja aqui, que nem precisaria ter essa interrupção de capítulo 20, tinha que ser 19 direto, porque é uma história só, é um assunto só, ele não quebrou o assunto, passou para outro, ele está falando a mesma coisa. Então, este assunto do versículo 1 de capítulo 20 começa no capítulo 19, versículo 16. Ficou claro? Então, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Para um pouco. É por isso que ele falou tudo isso no capítulo 20. Você entendeu? Porque ele está no assunto desta pergunta. Levou tudo isso. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Versículo 17. Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Mas então o que está me faltando? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então, disse Jesus a seus discípulos: em verdade, vos digo que esse cara rico aí dificilmente entrará no reino dos céus. Ele não está no assunto? Está falando do cara. Um tipo desse não entra no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Bom, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, sabe, porque o ensino doutrinário naquela época, em qualquer sinagoga dos judeus, era estabelecido no quê? O cara tinha que ter grana. Porque o cara com grana trazia tudo, fazia tudo, e ele tinha influência junto dos religiosos e dos fariseus, porque ele tinha. Então ele trazia, ele fazia coisas com a grana, e a doutrina errada dizia que eles estavam salvos por fazerem só isso. Não é só com a questão de dar que você está salvo, meu amigo. É para dar. Mas é para dar dentro daquilo que Deus manda, quer, e o coração tem que estar alinhado em Deus. Porque se der, mesmo que Deus falou para dar e o coração não está em Deus, você não está justificado. Porque quem justifica é Deus, é o sangue de Jesus. Estão acompanhando, gente? Então, havia essa doutrina e eles ficaram espantados. Poxa, mas então, quem que vai ser salvo? Porque eles também acreditavam nessa doutrina. que precisava ter grana. O cara, pô, eu faço isso tudo, tenho grana, mas não mexe nesse meu dinheiro. Então, Jesus falou assim, tudo é possível aos homens, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. É impossível para os homens se salvarem com o dinheiro, com a confiança nos bens que têm. Se a sua confiança está no que você tem, você está frito, esturricado. A sua confiança tem que estar em Deus. Por isso que ele ia ter que se despojar do que ele tinha. Você não sabe que para você andar com Deus, você tem que se despojar do que você tem? Se você não perder o amor por aquilo que você tem, você nunca vai andar com Jesus. Sabia? Isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Jesus não é seu. Aham? Ficou claro? Eu me lembro muito bem que Deus tinha dito em profecia que eu ia me mudar para Alphaville para servi-lo. E meu marido já tinha vindo com essa proposta, vamos mudar para lá, porque ele já trabalhava aqui, não sei o quê. Eu falei, ah, nem se eu ganhar uma casa, eu não vou para aquele lugar, porque eu detesto Alphaville, eu não vou, eu adoro esse lugar, aqui é maravilhoso, conheço o bairro inteiro, eu estou aqui, é aqui que eu vou ficar, é para sempre, acabou, eu não vou, ponto final. Aí Deus vem, você vai mudar para Alphaville. Bom, isso, para chegar nesse dia de mudança, levaram-se 3 anos. E aí eu comecei a orar, porque realmente não estava nada encaixado de eu querer mudar para cá. Aí fui orando tal, e Deus foi me orientando, o que eu tinha que mudar e tudo mais, como que tinha que ser e tudo mais. Eu sei que em novembro, eu mudei aqui em janeiro, de 1994, dia 15 de janeiro. Então, em novembro, tipo, lá, acho que dia 3, sei lá, por aí, o pastor David estava em São Paulo fazendo uma conferência, foi a última que ele fez em São Paulo. Então, 1993. Foi quando ele me chamou lá e Deus falou muitas coisas maravilhosas para mim, me abençoando. Ele nem me conhecia, ele desceu lá e veio do lado da cadeira onde eu estava e disse, vem cá. Aí Deus falou o plano dele para mim. E uma das minhas primas que estavam hospedadas em casa, indo nessa conferência, lá nos intervalos e tal, ela disse assim, ai, vamos orar então para a sua mudança e tal, porque eu já ia vir ver a casa. Aí ela falou assim, peraí, só que tem um porém, eu preciso orar por você, porque você vai ter que largar tudo que você tem aqui na tua casa. Eu comecei a chorar. Eu nem sabia que eu amava tanto as coisas da minha casa. Eu amava mais do que Jesus. Tudo que tinha lá dentro da casa. Eu amava, era ótimo, eu amava. Sabe o que Deus fez assim com Abraão, né? Sai da tua terra e vai para onde eu te mandar. É por aí, gente. Se você não se despojar do que você tem, você não vai servir a Deus. Você tem que largar o amor que você tem por tudo. Tudo. Tudo. Eu só trouxe, gente, veio um caminhãozinho desse tamanho, assim, ó, com 3, 4 coisas. Porque a casa era meio que já com, assim, alvenaria, não sei o quê, não cabia nada, nem minha mesa, nada. Não cabia nada, não precisava nada, não precisava nada. Além do que era horrível pro meu gosto, que eu fiquei 15 anos lá. Achei que até nunca ia sair de lá. Tentava pôr um negocinho, mas não era. Mas ali, foi ali que eu aprendi a andar com Deus, a depender dEle. Eu precisei perder tudo o que eu amava para servir a Deus. Larguei tudo para trás. Tudo para trás. E se eu falasse para meu marido, ai, porque eu não gosto... Gente, virava onça. Jacaré com os dentão. Não podia falar que eu não gostava de uma coisinha. Já era. A onça ia devorar. O leão ficava bravo. Então tinha que ficar quieto. Eu odiava, não gostava. O dia que eu falei, sabe, Jesus? Gente, eu orei muito. Sabe, Jesus? Eu nem quero mais sair dessa casa. Porque não é isso que me interessa na minha vida. Estou interessada em nada, mas em você. Gente, eu vou sair de lá. 15 anos. Burra. Burra. Demasiadamente burra, carnal, 15 anos, olha que eu orava e jejuava, hein? Nós somos ossos duros de roer. Por isso que as coisas não acontecem. Porque nós não nos submetemos a Ele. Conforme Ele mandou esse cara. Ele estava que nem eu, cara. Uai, vai e vende. Porque a confiança dele era o dinheiro. Ele estava estabelecido no dinheiro, não em Deus. Coisa isso nenhuma. Jesus, vem comigo, eu vou te dar tudo. Mas vai. Jesus não falou, me dá aqui esse dinheiro, porque afinal Jesus viajava, precisava de dinheiro. Mas ele não falou, me dá o seu dinheiro. Não, vai dar para quem está precisando, está cheio de gente aí precisando. Foi a ordem de Deus para ele. Para mim não foi, porque a casa não era minha, não podia fazer nada, mas o que era, não era para eu trazer, simplesmente. Só a roupa, umas panelas velhas lá para eu trazer. O resto fica lá. Não é para trazer nada. É fácil? Parece, né? A história dos outros, tudo é fácil. A minha que é difícil. Ué, cada um está com a tua história aqui, amigo. Tanto que eu fiquei 15 anos naquela casa. Meu marido podia, sim, comprar outra casa. Sempre pôde, mas nunca comprou. Comprou o dia que eu saí e falei, Deus, onde está a casa que você vai me dar hoje? Ele me liberou, eu nem estou sabendo. Saí 9 horas da manhã para andar no residencial num sábado, um dia lindo de céu azul. Eu fiquei andando, onde que está a casa que você vai me dar aqui hoje? É nesse residencial, cadê? O cara da corretora lá me liga e diz, olha, eu achei uma casa para você, ela é toda assim, assado, assado, assado. Segunda-feira, se você quiser, eu te levo. 1:30 da tarde. Eu entrei lá, alô, Fernando, achei a casa. Ele disse, então fala lá se eu posso ir, falar, ver. Voltei lá correndo, olha, eu estive aqui e tal, posso vir com meu marido, eu moro na rua de cima ali? Não, vem a hora que você quiser. Ele entrou e disse, é essa casa. Fez o negócio na hora com a mulher. Eu não mudei imediatamente, porque eu fui na conferência em Tulsa em outubro, no começo de outubro. Mas a hora que eu cheguei, eu catei as tralhas e fui para lá direto. Voando. É que nem passarinho que abre a portinha da gaiola. Mas foram 15 anos. 15 anos. Vim para cá, meu marido falou assim, ah, chegou no sábado, depois lá, passou lá, arrumamos as coisas. Passaram-se os dias. Chegou um sábado e disse assim, ah, então vamos em São Paulo, no shopping. Ele disse, para São Paulo eu nunca mais vou. Para onde que eu ia 25 anos atrás? Não tinha nada nisso aqui. Não tinha nada. Queria ir com as crianças passear. E eu fiquei enterrada. Enterrada. Naquela casa. Enterrada. Então não teve que sair coisa de dentro de mim? Ódio, raiva. Mas eu sei, Deus, que eu... Você me mandou, eu sei, mas não estou conseguindo. E assim vai, vai, vai. Tudo, tudo acontecendo. A tua dor é a tua dor, a minha é a minha. Acabou, cada um tem o seu problema. Nós temos que sair dele. E como que eu saí dele? Deus mandou ficar lendo 4 horas a Bíblia. Por dia. Eu nem em lugar nenhum. Fiquei 12 anos sem sair com meu marido, férias, lugar nenhum. Só ia na igreja do pastor Dave. Um dia a mulher dele falou para mim, uai, mas isso aqui é, já é férias. Levando chicotada de diabo não é férias, coisa nenhuma. Isso não é férias. Nunca vi férias com chicote. Pois era. Para eu estar aqui na tua frente, eu passei isso. Não interessa. Entendeu? Minha vida... É maravilhoso com Jesus. Mesmo naqueles dias, eu não ia voltar para trás. Nem apanhando chicote do diabo. Não ia. Era aquilo que eu queria, é isso que eu quero e acabou. Eu não quero me trocar por nada. Mas eu tive que me desapegar para servir a Deus. Será que você não tem que se desapegar das tuas coisas? Vai chorar lá hoje, se deita, se debulha, se rola lá e se entrega. É, eu tenho que largar isso. Eu tenho que largar esse apego. Apego é da alma. O espírito não tem isso. Estão acompanhando? Mas eu me enfiei tanto em oração que meu marido, espera aí. Carro novo, puxa vida, gasolina, vontade aí, um tanque. Você não quer nada. Você não exige nada. Você não reclama de nada. Você não fala nada. Nem assim saiu nada. Porque eu tinha me entregado a Jesus mesmo. Senão eu não ia poder estar aqui, gente. Entendeu? O que Deus quer é o coração e o estilo de vida. Seu. Seu estilo de vida. É isso que Ele quer. Tem que ser com Ele. Tem que desapegar. Aí, quando eu fui receber o pastor Dave, aí tinha feito lá embaixo, nós fizemos uma reforma lá, mas tive que mudar as coisas. Eu não tinha ânimo nem para trazer. Aí eu tinha uma moça que trabalhava em casa, era tão animada. Ai, dona Ana, vamos trazer todas as coisas que estão aqui. Antes que você quiser, você traz. Olha o que a senhora tem. Eu nem sabia mais o que eu tinha. Porque minha, tudo era pequeno ali, diferente, mas aí lá embaixo tinha um lugar imenso, que aí a gente arrumou, ficou uma coisa até razoável. E tá bom, então traz. Aí o pastor Dave veio, a gente já recebia ele em casa, com as refeições. Deus falou, você não vai usar nada daquelas tranqueiras que você tem. Nada. Usa essas toalhas mesmo. Não vai se exibir, se mostrar em nada que você não precisa. Recebe ele na tua simplicidade. Eu tinha tudo guardado lá. Porque eu nunca mais usei o que eu trouxe de São Paulo. Nunca mais. É mudança de vida? Claro. Eu fiquei tão simples que você lembra o casamento da Denise, que, da Marta, que eu ia fazer, né? A simplicidade minha. A que ponto que chegou? Que eu podia fazer a festa dela em qualquer cidade aqui ao redor. Jandira, Carapicuí, qualquer, para mim, tanto faz. E ainda hoje é assim. Ele mudou o meu coração. É que às vezes, para não constranger as pessoas, a gente, como ele diz, não vai pecar quando você estiver no meio aí das pessoas. Não quer para você entrar no pecado, mas para não constranger, enfim, as pessoas. Então você pode se arrumar um pouco, fazer alguma coisa. Entende isso? Então, eu recebi o pastor Dave dentro da simplicidade. Eu usei essa louça mesmo. Não era lata, nada, mas também não era nada as outras coisas finas que você podia pôr. Quando ele me conheceu, os anos se passaram, 5, 6 anos, por aí, Deus, agora você pode usar. E eu até cheguei a mudar de casa, ele acompanhou. Eu posso morar onde eu estou, porque aquilo lá não é mais do que o Senhor Jesus dentro de mim. Do meu conceito de vida. Vocês estão acompanhando? Tanto que a minha filha chegou em casa, mãe, a moça veio, as minhas amiguinhas, de 7 anos, sei lá, assim, que carro que a sua mãe tem? Ah, é? Pode falar que eu vou de carroça amanhã lá te buscar, com 2 cavalos na frente. Mãe, pelo amor de Deus, eu vou. O que que esses pirralhos estão pensando? Vai se meter no meio dessa gente. Eu não quero que você tenha esse conceito dentro de você. A vida não é isso. Ensinei muito bem para minhas filhas. Elas cresceram vendo que o conceito é Deus. Amém. O resto é supérfluo. E elas sabem muito bem levar a vida dentro do conceito de Deus. Entende, queridos? Então é isso. O contexto é esse. Tem que ter um exemplo de vida. Jesus está falando aqui, mas quem que está fazendo? Eu estou. Você tem que fazer. Para você ser servo. Se você não se despojar do que você tem, você não serve para servir a Deus. Não vai acontecer nada. Eu tive que ficar 15 anos na minha casa. 15. Quando aquilo já não me interessava mais, eu fui para outra. Mas aquilo não brilha nada nos meus olhos. Nada. Porque eu estou lá, eu uso só um cômodo, onde eu fico com Deus. Quem tem Deus não precisa muito. Então, Jesus falou, eu posso sim, Deus pode fazer o impossível, que é aceitar as pessoas que se entregam a Ele, que se despojam, que isso é impossível. Ele pode fazer isso impossível. Então, Ele recebe essas pessoas. E Ele muda essas vidas e abençoa e salva. Entende, gente? Nós temos muitas coisas que nós ficamos apegados, por isso que Deus não faz o que nós precisamos. Porque, ó, é que nem burro com aquela tapa aqui do lado. Não enxerga, não quer enxergar. E handorokosh na mão, Espírito Santo, ó, você tem que mudar. Alekore, mas não quero ouvir, acabou, eu não quero. Eu quero isso, eu quero isso. Não é assim. O dia que você se render a Jesus, você está livre. Você está abençoado. Está valendo essa lição? Amém. E olha, não interessa o que você vai fazer para Deus. Pode ser de uma hora. Uma coisa tão simples. Vai ter o mesmo pagamento de quem Deus exigiu muito. Mandou fazer muito. Deus é que sabe para quem ele está mandando fazer. Por isso que não adianta ficar saindo por aí fazendo coisas que Deus não está mandando. Por quê? Por quê? Porque não vai ter mais. Não vai receber 500 denários. Vai receber só um. Porque é uma vida eterna só. Vai receber 500 vidas. Estão acompanhando? Então não é pelo tanto que você faz. É pelo que você faz que Deus manda. Então você tem que ver preso no que você está. A vida fica apertada, fica horrorosa. Quando nós estamos presos em coisas que nós não queremos nos desligar. Fica horrível a vida, sem sentido. É só reclamação o dia inteiro, sim ou não? Lógico. O dia que você ficar liberto, você está feliz. É por aí. Então, 27. Lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós, pelo amor de Deus? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o filho do homem, regeneração é o quê? O administrador vier. O dia da trombeta que Jesus vier. Da regeneração. O filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna, o denário. Deixar, do mesmo jeito que deixa o dinheiro, deixa o apego às pessoas que amamos. Não pode ter esse apego. Não pode. Caramba, Deus não entra naquele lugar, porque eu estou apegado. Estão me acompanhando? Eu tive que orar e falar, Deus, eu entrego a minha filha para você. Eu estava apegada a ela, tanto a uma quanto a outra. Eu ia estar agora fazendo confusão na família, se eu não tivesse entregue ela para os maridos, porque elas iam de qualquer jeito. Eu ia ser agora um peso. Mas antes que isso acontecesse, eu entreguei, fiquei livre, tive paz e alegria. E não sofro por isso, porque eu entreguei. Mas com relação a isso que Jesus falou, olha, por causa do meu nome receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Outra vez. Nós vamos herdar uma família com Cristo Jesus. Lá, é outra família, meus queridos. Não fica racionalizando vida eterna com vida natural. Nós estamos aqui para gerar família, filhos. Mas eles não são nossos filhos eternos, eles são de Deus. Não é demais isso? É para estar lá, porque lá é uma família toda. O amor é igual a todos. Ah, agora lá nós vamos ficar divididos, né? Eu aqui, eu vou escolher quatro aqui. Não tem isso. Lá nós vamos estar todos juntos no mesmo amor. O sentimento é o de Deus. Não tem mais nada de carnal lá, gente. E isso que Jesus falou, meus queridos, está provado em Mateus capítulo 12. Vê lá, deixa aqui que nós vamos voltar já. 46, 50. Tá valendo? Ó, só aqui, ó. Capítulo 12... versículo 46. Veja essa situação e Jesus prova em o que ele está falando. Jesus viveu o que ele falou. Essa é que é a grande diferença. Está cheio de gente pregando coisa aí que não vive. Está valendo? Amém. Então, quando você falar o evangelho, você tem que viver. Mateus 12, versículo 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Jesus nasceu de que barriga de quem, gente? Maria, mãe. Ah, ele não amava a mãe? Claro que amava. E a mãe? A mãe não amava esse filho? Claro. mãe foi vê-lo no caminho da cruz. A mãe ficou olhando ele, morrendo lá, crucificado. Essa mãe não amava? Ele não amava a mãe? Antes de dar o último suspiro, ele disse para João, cuida dela. Mas olha como que ele viveu a vida dele com relação à família, à mãe e pai. Por isso que ele diz, não é para amar mãe, pai, família, filho, mais do que a mim, porque senão você vai sofrer. Você não vai ter nada de mim. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Importante, larga tudo, vai lá. Não é assim que serve Deus, não, tá? Se a tua mãe, teu irmão, sei lá quem for, teu filho tiver, manda esperar, porque agora eu estou aqui com Deus. Não tem nada a ver. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Na frente de todo mundo. E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Aqui assim. Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Palavra forte de Deus como homem. Que tinha mãe, sim. E tinha um pai. O pai criou ele, de pequeno. Mas ele seguiu o Pai Celeste. E Deus disse, agora não chamar ninguém na terra de pai. Eu sou teu pai. Claro que você não vai expulsar teu pai de casa, não é isso, mãe? Mas nós temos esse Deus que é pai, que nos honra se nós honrarmos a palavra dele. Tá valendo? Então, meus queridos, aqui no capítulo 19, eis que Jesus está falando. Espera aí, Pedro fala com ele, mas vem cá, nós já largamos tudo, e agora? Largamos até a família. Tiveram que largar para seguir Jesus. Largaram os barcos de pesca na areia, a companhia, a empresa, largaram tudo. Tinha que andar para sempre para fazer o que era para ser feito. O que Jesus designasse, andava junto. Largamos tudo então, olha aí o sacrifício. Então, Jesus falou, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, não é para você sair de casa, não é o caso. Deus não mandou eu sair de casa. Deus mandou eu amá-lo mais do que a minha família. Mas eu não amo minha família? Claro que eu amo. Mas eu não estou sofrendo pela minha família. Porque eu estou aprendendo cada dia a entregar a minha família a Deus. Para ele ser o centro da minha família. Da minha vida. Estão acompanhando, gente? É isso que é evangelho. Parece coisa absurda, é lógico, para a mente humana, isso é absurdo, mas para o espírito não é nada de absurdo, porque Jesus viveu isso. Ele deu o exemplo. Tá certo? E ele não se desequilibrou nem um pingo, hein? Que dia que Jesus estava desequilibrado? Nunca. Ele mostrou firmeza emocional. Sempre firme. Equilibrado. Estão me acompanhando? Então, nós temos que seguir Jesus, o exemplo dele. É isso aí que nós temos que fazer. Receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Por isso que ele diz, porém, muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. É essa classificação aqui que ele fez. Tem os que já foram chamados lá atrás, tem os que vão ser chamados agora, não importa qual seja o seu papel no reino de Deus. Você vai receber o mesmo do que o outro que tem um papel diferente. Não importa se Deus manda você fazer muito ou pouco, mas o que ele mandar e você fizer, a coroa da vida eterna é para você. Vocês estão acompanhando? Então, todas as pessoas que estão apegadas em outras coisas não vão poder servir a Deus. Mas está aguardando como essa vida eterna, gente? Abre seu olho, porque isso é galardão. O que você está esperando? Amém? Então, é esse o alvo, é isso que Jesus morreu por isso. E ninguém está ensinando isso. As pessoas, liderança da igreja cristã, é que ficam dando cargos para as pessoas. escolhendo gente para trabalhar, e não é esse o caso. Tem que haver uma entrega verdadeira para seguir Deus, e aí ninguém tira você do lugar que Deus te põe. Só se você quiser parar. Porque Deus manda você fazer, e você sabe que Ele que manda, você tem conversa com Ele. Você tem que ter conversa com Deus. Isso é ouvir Deus. Você faz o que Ele manda. E Ele te sustenta. Então, entenda bem isso. Que é preciso, está no conjunto aqui, no contexto da história, é preciso despojar-se das coisas que nós somos apegados. Senão Deus não vai estar em primeiro lugar na sua vida. Ele não pode guardar, não. Ele não pode te abençoar, Ele não pode te dar o que você precisa, Ele não pode agir na sua vida, na condição de Deus, embora Ele seja Deus. Ficou claro isso? Então é por aí. Valeu? Não tem nada de pesado. Vai se entregando, vai se encontrando com Ele e mudando o seu modo de viver. Pondo Ele em primeiríssimo lugar. Amém? Só sei uma coisa, família, ninguém da minha família me incomoda. Porque todos sabem a quem eu sirvo. Nem o meu marido, muito menos as minhas filhas. Nem meu irmão. Ninguém. Todo mundo sabe que eu entreguei minha vida para Jesus. Todos respeitam. E admiram, glória a Deus. Aleluia. É vivendo e aprendendo. Hein? É. Porque se a gente não aprende, como é que a gente vai fazer? Agora você vai lá na sua casa, vê que você está pegadinho, aquela jarrinha que está faltando o biquinho. Que a vovó que deu. O que é isso que está atrapalhando sua vida? Pronto. Coisa boba, você está pegado em coisas que você não vai levar para o céu. Amém? Aleluia. Se entregue de verdade a Ele. Olha que Jesus, tudo é seu, acabou, pronto.